tempo eu vivi na escuridão. Minha vida era só de solidão, sem saber onde ir. Foi assim me perdi, enganado pelo próprio coração. Por momentos de tristezas e de dor, eu vivi nas garras do vil tentador. Mas a voz eu ouvi, então me decidi. Dei minha vida para Cristo e me salvou. Agora eu sei que sou bem mais feliz. Já deixei o mundo com os seus ardis. Eu já me decidi, atrás não volto mais. Hoje sim eu tenho a verdadeira paz. Hoje tenho a vida que eu sempre quis. Eu que era um jovem muito infeliz. Mas os caminhos meus estão nas mãos de Deus. Ele tem do meu viver a direção. E é por isso que eu não posso mais parar. E pelos lugares onde eu passar, Jesus é a verdadeira luz, e só Ele é quem pode nos salvar. Agora eu sei que sou bem mais feliz. Já deixei o mundo com os seus ardis. Eu já me decidi, atrás não volto mais. Hoje sim eu tenho a verdadeira paz. Agora eu sei que sou bem mais feliz. Já deixei o mundo com os seus ardis. Eu já me decidi, atrás não volto mais. Hoje sim eu tenho a verdadeira paz. Hoje sim eu tenho a verdadeira paz. Hoje sim eu tenho a verdadeira paz.